graça vem lá do espaço aberto e faz do nosso braço um abrigo que possa guardar a vitória do sentimento claro, vencendo julgar. Perdidos, as iluminadas crianças, herdeiras do chão, solo plantado, não as ruínas de um caos. Diamantes e cristais demais.